gostosa como toda manhã de segunda-feira. Deixa, hoje levanto, faço teu chá. Mais cinco por você cochilar no nosso abrigo. Deixa você voltar a dormir, se prometer que vai sonhar comigo. Sem perceber, vou botando vinil pra tocar. De repente, é hora da senhora levantar. Vai, esfrega os olhos, boceja, reclama. Dá uma risadinha, um abraço, diz que me ama. Resmunga no caminho do banheiro. Ranzinza reclama desde o horário até a água do chuveiro. Eu rio de alegria enquanto ouço qual vai ser do teu dia. Cê fala do bem que te faz minha companhia. Tem que ver uma responsa na cidade, né? Me liga, te busco na volta, não importa se for tarde. O que nunca é quando se trata disso, amor. Então, tem problema não, sorrindo. A sombra abriga vários triste e violento. Vários. Pronto pra descontar nos outros a dor de ter crescido ao relento. Eu preocupado, falo, cuidado. Demora 5 minutos, sim. Meu peito fica apertado, por isso vou buscar. Boa. Peço por você ligar, é. Não vou aguentar falta do teu cheiro no meu ar. Não. Penso na vida sem você, não compensa. Duvido que existia vida antes da tua presença. E cada dia acho uma nova cor no mesmo amor que trouxe minha noção de valor. Onde vou lembrar do que viso, que é não ser nada mais do que a razão do seu sorriso. Tua ausência tira a bateria do relógio. Minha carência, óbvio, dá essa dimensão, amor. Então, o sol só aparece se você tá feliz. Por isso, todo dia,